Conversas Aleatórias. Boa tarde, estimado ouvinte. O Conversas Aleatórias regressou mais cedo do que o previsto. Estamos a gravar para o programa de domingo 6 de setembro de 2015. Neste preciso momento estamos juntos no estúdio no dia 5 de setembro de 2015 e voltamos mais cedo que o previsto por causa de uma notícia que marcou o país nas últimas horas. José Sócrates foi para casa numa rua cheia de buracos. Que leitura política faz disto Joaquim Pereira neste início da emissão 1-2-2? 1-2-2, boa tarde a todos. É mais uma telenovela e radionovela porque não se vê, e jornais também. É a notícia de última hora, portanto agora são horas e horas e horas seguidas e politicamente eu não me pronuncio. A sua leitura é ser analfabeto neste caso? Sim, analfabruto. Então já com o analfabruto pouco mais tem para dizer, vamos em direto para um local onde está o nosso repórter Carlos Bonaparte, que nos vai dar pormenores muito importantes sobre este regresso a casa, como o tipo de camisola que José Sócrates tem, se fez ou não a barba e quantos quilos está mais magro do que em novembro do ano passado. Carlos Bonaparte, estás a ouvir-me? Desculpa, não sei, Carlos Bonaparte. Só queria acrescentar uma coisa que ele não disse. É que ele não foi para a casa dele, foi para a casa da mulher. Pois. E tenho seguido. Mas todas as casas são dele. Você ainda não aprendeu que ele é o dono disso tudo, não é o salgado, é ele. Carlos Bonaparte, estás a ouvir-me agora sim. Olá, caros ouvintes. Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos, da minha parte também, a mais uma edição do nosso Conversas Aleatórias. É verdade, cá estou, novamente, e é para mim uma grande felicidade. É para mim uma grande alegria estar de volta. Uma alegria sincera. Estar de volta, depois de mais de um ano sem pertencer, aliás, na verdade, exatamente um ano e meio, sem pertencer ao Conversas Aleatórias. A última vez que eu participei numa edição de Conversas Aleatórias, se não estou em erro, foi no dia 6 ou, no máximo, mas acho que foi no dia 6, mas se não, foi no máximo no dia 13 de abril de 2014. Portanto, quanto muito, seria uma semana de fazer um ano e meio exatamente, mas mais importante é que estamos de volta, é que eu estou de volta. O que é que eu posso dizer sobre esta questão? Eu acho que esta libertação foi positiva. Positiva porquê? Já chatei tanta campanha eleitoral. Ao menos falando de outra coisa, pronto. É a libertação de Sócrates, é a libertação de Sócrates. Agora sempre campanha eleitoral. E o Pedro Passos Coelho quer privatizar a segurança social. Ai, o PS tem um governo irrisório. O PSD quer esconder não sei o quê. E o PS quer gastar não sei quanto. Mas ninguém fala de, ninguém. Eu não digo, nós, partido, queremos fazer isto. Não. Os outros querem fazer. O que é que nós queremos fazer, isso a gente ainda não sabe, mas pronto, é isso. Pronto. Mas, Carlos Bonaparte, o que o público quer saber neste momento é José Sócrates fez a barba? Bom, houve ali algumas falhas, pareceu-me. Até com uma visão mais detalhada. Sim, fez a barba, fez. É o que se quer saber. E já agora, e sobre conversas aleatórias em si, o Carlos Bonaparte já de regresso. Não foi um ano e seis meses, foi um ano e cinco meses, porque de abril a setembro vão cinco, mas pronto, é um pormenor. É um ano e cinco meses. Há coisas que nunca mudam. Ah, exatamente. Não, é tudo a mesma coisa. E agora sim estamos de regresso os três para conversas aleatórias. Já tinha anunciado na página do Facebook, coisa que Joaquim Pereira usa diariamente. Diariamente. Quase tal como eu. Quase tal diariamente como eu. E noitamente. Exatamente. Que ia haver novidade no Conversas Aleatórias neste regresso ao dia 6. E a novidade chama-se Carlos Bonaparte, o regresso. Ia dar um para um filme isto. Bom, isto do Sócrates eu achei... Eu ia dizer o regresso da outra senhora, não, mas o regresso do outro senhor. Do outro senhor. Ainda hoje de manhã, hoje, para nós é sábado, como eu já avisei, dia 5 de setembro, na conferência de imprensa dos advogados, mais uma vez, o Correio da Manhã foi rejeitado, quase ignorado, e que não podia fazer mais perguntas. Isto, se calhar, noutro país... ou noutros tempos de maior solidariedade, os outros jornalistas levantavam-se logo, aí o meu colega não pode fazer pergunta, então você fica a falar sozinho e vamos embora. Mas isto seria noutros tempos e no meu mundo ideal. Por acaso, isso é verdade. Antes isso era mais provável de acontecer do que agora. Mas já não é a primeira vez que há este atrito entre o João Araújo e o Correio da Manhã. Noutros tempos até ficou famoso a dizer que ela cheirava mal, que devia tomar banho, e hoje não insultou dessa forma, mas acabou por insultar indiretamente a profissão dele ao dizer que você, o Correio da Manhã não tem direito a manipular a conferência de imprensa, não faz mais perguntas. Mas os outros ficaram todos caladinhos. E eu ainda ouvi um ou outro a dizer: Sr. Doutor, se não se importar de responder, faça favor. Vamos então aos nossos tópicos, para quem já não se lembra. Temos vários tópicos da semana aqui no Conversas Aleatórias para analisar, como notícias, esporto, registro, insólito, frase da semana, um provérbio, uma lição de história, uma música. Hoje vamos ter um bocadinho de não de tudo, mas quase tudo. E já que o Carlos está de regresso, vamos começar por um tema trazido por ele. Ele que trabalha. Exatamente. Ora, aí está. Nós já estamos cansados e reformados. Eu para lá caminho. Estou quase a ser reformado. Ainda não é bem? Ainda não. Está bem. Ainda não. Uma notícia foi publicada. Coisa que eu tenho de não estar para a reforma. Nesta agora sexta... são aos 100 anos. Não, quase. Nesta sexta-feira, no Jornal Público, sobre Coimbra, e sobre cirurgia e sobre invisuais. Não foi, Carlos Bonaparte? É verdade. Não. Sobre cegos. Sobre cegos. Embora o priveram-me outro género de juntas duas coisas numa, mas numa outra altura explico qual é que é a diferença. Mas sim, parece que pelos vistos houve um tratamento experimental que é inédito, ele nunca tinha sido feito assim propriamente no mundo. Quer dizer, que nós já teria passado uma fase de experiência, mas era a primeira vez que estava assim a ser testado a sério e colocou uma pessoa a ver. Gostei muito particularmente do título da notícia. Coloca doente a ver. E porquê que eu digo que gostei muito? É sem ironia, porque pronto, eu digo, ah, e tal, coloca cego a ver. Não, se colocasse cego a ouvir era grave. Ah, é grave que era sinal para além de cego, ele era surdo. Mas não, coloca doente a ver. Acho que isso é um rigor de escrita. Isto foi, posso continuar? O resto, sim. Foi em Coimbra, uma cirurgia inédita, como o Carlos disse, inédita em todo o planeta Terra, não sim, é só sim, no sim, nosso sim. país. O responsável foi António Travassos, onde a eles chegam doentes de todo o mundo, segundo aqui o público, querem tratamentos para cada um dos seus casos em específico. Se não estou em erro, também lá fui. Ah, foi? Eu fui a Coimbra e este número de António Travassos, mas nada estranho. Se calhar também estiveste com ele. Devia ser o médico que andava comigo ao colo, quando fui para lá tinha 4 anos. Devia ser o médico, além de um médico, assim, muito robusto, que andava comigo ao colo, lá pelos corredores do Hospital de Coimbra. Tu sabes isso. Que ele era robusto? Sei. Muito bem. Eu tinha memória já nessa altura. O Martinho Santos Martins é a pessoa em causa, que era cego dos dois olhos e que passou a ver. 5 horas e 18 minutos. 3 médicos do Centro Cirúrgico Coimbra demoraram 5 horas e 18 minutos nesta operação. E foi a primeira vez, como eu já disse, que se realizou esta cirurgia em todo o mundo. E que ao doente valeu o quê? Valeu a luz do dia. Estamos aqui num facto importante na nossa evolução tecnológica ou médica, não é, Joaquim Pereira? Oi. Se há coisas que nos põem de bons... Agradados. Uma delas é isto, porque há muitas doenças horríveis, não sei o quê. E está aqui o Carlos Pote. Não é ser mariquinhas, eu não é querer ser mariquinhas. Mas eu, para a minha profissão que tinha, pensando que não podia ver, era uma tragédia. Felizmente nunca tive problemas. E conseguir realmente este feito, porque é um feito, eu acho que é de dar os parabéns e bater palmas. Este tal Sr. Martinho, 2 dias após ter sido intervencionado, ele que não conseguia ver mesmo, era uma cegueira irreversível, supostamente, já conseguia contar os 5 dedos da mão à distância de 1 metro. Isto, claro, parece... Ah, para nós é básico. Para nós, para quem vê, mas para quem não via mesmo... A pergunta que eu deixo, Carlos Bonaparte, é se há muita gente que vai querer isto, da parte dos doentes. É provável. É provável que haja muita gente. Eu, pessoalmente, confesso, como acho que já disse aqui... Já falamos aqui sobre isso. Eu confesso que não. Não me anima minimamente, quer dizer, por mim, não me anima minimamente com esta notícia. Mas sim, e oxalá que o mundo seja. Ou seja, porque é bom, quando as portas se abrem, dão mais hipóteses de escolha, não é? Quem quer, mas eu acho que sim, eu acho que vai haver muita gente a tentar perceber. Embora aqui só houve aqui um detalhe que parece-me ter faltado na notícia do público, que era qual é que era a doença da pessoa em questão, não é? Porque há, por exemplo, se a doença da pessoa não foi glaucoma congénito, por exemplo, então para os doentes de glaucoma congénito, que por sinal afeta muita gente em Portugal, o glaucoma, é uma doença, ou seja, continua a ser irreversível. Em dezembro de 2014 entrou no hospital com uma cegueira bilateral. É o que diz aqui. Pois, mas, pois, bilateral dos dois olhos. Dos dois olhos, sim. Mas não explica, não é? Não explica o porquê. Aliás, neste caso, não explica o... Acho que não. Martins Santos Martins, 69 anos, de Bragança. Não. Mas com 69 anos. Uma coisa... Já não tem 20 nem 30. Quer dizer, ver com esta idade é uma coisa... assombrosa, não é? Uma pessoa... Eu não sei se ele é de cego de nascença ou não. Provavelmente... Mas acho que vai acontecer isto. Eu acho que a pessoa que já viu vai com certeza querer voltar a ver. A pessoa que nunca viu, eu acho que se calhar a maior parte vai ficar como está. O olho direito nunca teve visão, que a zona da córnea encontrava-se esbranquiçada, entre parênteses, leucocórnea, acho que é assim que se diz, o que impedia o Martinho de ver desse olho. Mais tarde, uma trombose no olho esquerdo roubou-lhe a única janela para o mundo. Está aqui neste parágrafo de explicação. Exato. É um percurso muito diferente, não é assim? É. Porque é uma questão de córnea e depois é uma questão de uma trombose. Não é propriamente uma questão do nervo óptico, que é, por exemplo, a base do glaucoma. Bom, eu gosto disto. Já lembra-se quando nós falámos em Cuba, de impedir a transmissão do vírus HIV de mãe para filho, pela primeira vez conseguiram. E agora pela primeira vez, e em Coimbra, em Portugal e no Condado Portugalense, conseguiram colocar um cego a ver. A tecnologia é boa hoje, o Quimbreira. Não venha com a comércio, que isto não serve para nada. E a Coimbra, principalmente. Ah, Coimbra, eu já sei. Coimbra. Para si, Coimbra, o centro do mundo. Meus amores. Isto porque há quem não goste de Cuba. Mas eu gosto. Vamos ao desporto. Ou iam falar mais? Não. Não. No desporto, e vamos juntar um registro aqui a pouco. Mais outra telenovela. Foi uma grande tragédia. A notícia que se soube ontem, através de notícias e depois confirmada, que... No dia 4 de outubro, dia das eleições legislativas, praticamente daqui a um mês, eleições cá em Portugal, vão jogar no futebol, primeiro campeonato de português, Porto, Benfica e Sporting, ou Benfica, Porto, Sporting, Benfica, Sporting, Porto, já não lembro de ordem. Sei que Benfica é o primeiro às 4 da tarde, na Madeira, que é uma coisa. Benfica, Porto, Sporting, com jogos que é difícil de acontecer no mesmo dia, e é exatamente no domingo em que decorre o ato eleitoral. Obviamente que será por causa disso que a abstenção vai ser de 50% ou 60%, será, ou 40%, será certamente por causa dos adeptos que... É desculpa, porque conta. Todos os adeptos que vão ver o futebol vão votar antes, fazem o seu dever logo às 8 da manhã. E a grande... Não é uma grande, mas pronto, já veio... A Comissão de Eleições já veio falar sobre isto, porque não há nenhuma regra que impede este calendário, mas há um chamado bom senso. Isto para mim é estar a falar do seco, porque... Porque antes há jogos na Liga dos Campeões. Na semana a seguir, a partir de segunda-feira, dia 5, tem que libertar os jogadores para as seleções nacionais. Ia ser quanto? Se as equipas jogam ao meio da semana, normalmente têm aquelas 72 horas mínimo de descanso, joga-se no domingo, porque tiveram Liga dos Campeões antes, e a seleção volta a jogar na sexta ou no sábado a seguir, fica para domingo. O Carlos está ali mortinho para me dar uma cabeçada. Não, eu ia dizer concordo plenamente, já para não falar outra coisa, que isto espelha, como é lógico, porque assim, os jogos poderiam realizar-se à noite, depois do fecho das urnas. Nunca. Não é? Os três grandes à mesma hora. E as audiências são visíveis. Isso nunca seria permitido pela Sport TV. É que é a Sport TV que vai transmitir os três jogos. Não vai dar os três ao mesmo tempo. Pois, também é verdade. Assim, tem um às quatro, outro às seis e outro às oito e um quarto. Deve ser assim a ordem. Pois, mas é assim, é um bocado isto. Como é que eu posso dizer? Também reflete um bocadinho o que é a importância das eleições no nosso país. Não é? Por muito que haja esta questão da Liga dos Campeões e depois a questão da seleção, a verdade é que isto também reflete muito. Por exemplo, noutras alturas seria impensável, era preferível adiar alguns jogos ou antecipar alguns jogos para não marcar nada para o dia. Exatamente. Mas atenção, que falar em antecipar, o dia oficial desta jornada é dia 3 de outubro. A maioria dos jogos vai ser no sábado. Pois, mas sei. Estas equipas, como têm as competições europeias, antes... E o Bolonense, se calhar, também joga dia 4 ou dia 5. Não sei. Claro. Não, mas o que eu quero dizer é... se fosse noutros anos atrás, a preocupação seria de... Bom, não. No dia das eleições... Mas também eu acho que duas coisas. Primeiro, eu acho que a importância das próprias eleições, que é muito menor do que aquilo que era, por exemplo, há 20 anos. E acho que isso é indiscutível. Até pelas taxas de abstenção consegue-se ter uma noção disso. E depois outra coisa, hoje em dia é muito mais fácil ir até um posto, até uma mesa de voto, do que aquilo que era há 20 ou 30 anos atrás. Em termos de transportes, então, não é? Hoje em dia é muito mais fácil. temos acesso, já é muito e mais está rápido. Está quase tudo mais perto de casa do que a claro. Da editora. Claro, portanto... Eu tenho, temos para aqui falado de Liga dos Campeões, mas estamos a esquecer que o Sporting está na Liga Europa, não é na Liga dos Campeões. Mas claro, o que ainda ajuda a este calendário, porque o Sporting joga só na quinta-feira. É do hábito, é do hábito. É do hábito. Também o Sporting deitar muitas vezes. Era uma piada. Eu vejo uma última observação sobre isto. Eles estão a perder a oportunidade de contornar as leis e fazer campanha no próprio dia das eleições. Ou seja, iam para o meio do estádio, para o meio das bancadas, e no meio daqueles milhares de pessoas. Bem, na Madeira cabem muitos, 50 mil pessoas lá no estádio. Para o meio das milhares das pessoas fazer propaganda. Fazer campanha no próprio dia, contornar as leis, claro que isto não é permitido. Mas ir para lá, olha, vocês estão aqui a pedir penalti, vão lá, mas é meter um penalti. E corram com o coelho. Por exemplo. E vão votar em mim, faz favor, porque ali junta-se muita gente. Se ninguém percebe o que eu estou a dizer, vamos recordar o que o Herman dizia no final de ano, do Herman Nias 91-92. Companheiros, amigos, povo em geral, venho hoje aqui somente para me penitenciar. Quero hoje, e em frente a toda a gente, assumir a responsabilidade desde as derrotas de dia 6 de outubro. O meu comício de encerramento, onde estive a mais a minha esposa, foi no Estádio da Luz, onde por acaso, na mesma altura, decorria um jogo. O estádio estava cheio. O povo, coitado, fingia que estava a ver os jogos de futebol. Mas no fundo eles estavam, era comigo. Gritavam, penalti, fora o árbitro, melando. Mas olhavam-me com o canto do olho, como quer dizer, em ti que vamos votar. Fora o árbitro, compreendes? Penalti. Está compreendido. Isso para o meio da bancada e o homem não pensava no penalti fora do jogo. Ok, em ti que eu vou votar. Perdem ou não perdem uma boa oportunidade de reviver claro, este clássico da comédia? Não tenho o olho aberto, tenho-no tapado. Perdem aqui a oportunidade de pôr em prática o que o Herman brincou há 23 anos. Claro. Há 24 quase. Era uma criança. Esta gente não percebe nada disto. O insólito é o Carlos Bonaparte. E porquê? Vamos à parada. É verdade, vamos à parada. Então houve uma parada gay. No... Eu não vou chamar parada homossexual porque aqui neste caso é mesmo gay. Pronto. É uma parada gay, no Brasil. Em São Paulo. Exatamente, em São Paulo. E que teve uma certa polémica, porque houve uma transexual, Viviane, não sei o quê, que fez uma... basicamente, andou por lá, crucificada, não sei o quê, escreveu qualquer coisa na testa, do estilo, não há... Não basta há... a homofobia. É isso. Basta a homofobia. E ela, quando o Carlos diz crucificado, é mesmo crucificado. Ela deu-se numa cruz e a fingir que estava cheio de sangue e com a coroa de espinhos na cabeça. Sim, ou seja, mesmo crucificado. Bom, isto gerou uma onda de revolta. Já foi há algum tempo. Eu só vi isto hoje. Junho de 2015. Mas não interessa. Continua. Eu peço desculpa. Confesso que eu tinha visto hoje. Pensei que fosse hoje. Não havia data. Não, já, não interessa. Também tivemos este tempo sem programa. Pronto. Comenta. E basicamente... Isto, ou seja, dá-se aqui o caso de que essa parada acontece e há uma situação que gera muita polémica, que é precisamente esta questão da crucificação, e há um novo crime a surgir no Brasil, que é o crime de cristofobia, que aliás, o crime até já existe, cristofobia, não exatamente com esta designação, mas o crime de ultraje ao culto, é assim que se chama, que é, pronto, que é, em termos penais é assim que está escrito, o crime do ultraje ao culto, só que agora, sendo um crime hediondo, ou sendo considerado como um crime hediondo, ele pode passar de 4 para até 8 anos de prisão. E como é um crime hediondo, não há hipótese, não há libertação, não há... Cristofobia é a prática de atos obscenos e degradantes... Não poderá ser liberado. Que é externo um preconceito contra os católicos e evangélicos. É um projeto, um leak, já foi, já apareceu e tudo. Eu ainda não sei se ele foi aprovado, no meio desta confusão toda dos Petrobras e não sei o quê, não sei se não foi aprovado ou não, mas... É um projeto, um leak, já foi apresentado. Muito bem, exato. Eu tenho muito a dizer sobre isto. Diz lá. Já disse. Joaquim, o que é que diz? Vamos seguir. Ah, então está bem. Se é assim, então acaba cá o teu comentário. Eu não sei o que é que vocês acham sobre isto, mas eu acho que sim. Eu acho que ainda bem que isso... Porque eu confesso que me revolta muito. Eu sou daquelas pessoas que... Sem qualquer tipo de discriminação contra as homossexuais. Agora, gays e lésbicas, tirem-me do caminho. Porque essas mariquices de... Ai, nós somos gays, olha que coisa... Fazem as paradas gays e tal. Tem lá os arco-íris, pronto, é o símbolo deles, tudo bem. Como, por exemplo, quando foi aquela liberalização da... Lá no estado, nos Estados Unidos todos. Andava tudo lá com o arco-íris e mais não sei o quê. Caramba, eu acho que tudo muito bem. Há que assinalar o ato. Mas, pronto, e que tivesse posto a bandeira. Ou até que, sei lá, faça uma manifestação qualquer. Agora, uma parada LGBT, que é assim que se chama. Uma parada... Isto é o quê? Faz lembrar aqueles concursos de aberrações que havia antigamente nos Estados Unidos da América. Em que as pessoas eram chamadas para assistir. Não era para se manifestar, era para assistir. É uma fantechada. Ora, fantechado é que nem ninguém. Mas de um lado e do outro, também é preciso criar um projeto de lei do crime hediondo, Cristo. Não, porque assim. Porque a questão do ultraje ao culto, neste caso a cristofobia, é uma expressão um bocadinho exagerada, mas a questão do ultraje ao culto é muito típica no Brasil. Por causa precisamente de várias correntes, não é? Cristãs ou não, algumas mais bruxarias e coisas do género, e tudo vai no sentido de ultrajar uns aos outros. Então, porque lá no Brasil, tirando os católicos, mais ou menos, não é? Mas de resto são todos fanáticos. Sejam os do Candomblé, sejam os do Umbanda, sejam os do Espiritismo. E achas que os católicos são fanáticos? Muitos deles? Sim, mas são mais equilibrados. Nós temos o ícone do fanatismo, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, que é evangélica. E então, é assim, acho que esta mão mais pesada é necessária. Porque, claro, a designação em si, cristofobia, é um bocadinho limitativa. Mas o ultraje ao culto parece-me, e um travão nisto parece-me, que é uma coisa que no Brasil é mais séria do que aqui. Eu acho que inseriste muito bem isto na categoria insólito, porque isto para mim é mesmo insólito. É gente que nem merece estar aqui a conversarmos. Não deixa de ser um insólito, não. É insólito. Joaquim Pereira, siga. Siga. Vamos à frase da semana, para mim. Fui eu que trouxe esta parte. Catarina Martins, no debate com Jerónimo Sousa, na terça-feira à noite, na RTP Informação. Pois. O primeiro frente a frente, pelo menos, dos graúdos. E vamos ouvir o que ela disse sobre o emprego. O INE conta como desempregados as pessoas que não têm emprego nem nenhuma ocupação e que estão à procura de trabalho. E há hoje mais 160 mil pessoas do que existiu em 2011 que têm alguma ocupação, mas não é emprego. O que é? São as políticas do IFP que o governo arranjou. E, portanto, não devemos comparar o que é incomparável, porque há mais 160 mil pessoas que não têm emprego, mas que saíram das estatísticas porque estão em curso ocupadas, de formação profissional, por exemplo. Sim, entre outros. Ocupadas e, portanto, não. E depois há outros que são chamados inativos disponíveis, que há mais 100 mil agora do que existia em 2011, são 258 mil pessoas que deixaram de procurar ativamente emprego, porque, de facto, hoje em dia, procurar ativamente emprego em Portugal significa que o IFP pode mandar uma pessoa trabalhar 40 horas por semana sem lhe dar salário num contrato de emprego e inserção, num lar, terceira idade ou outra coisa qualquer. Significa que pode ser chamada para fazer uma formação de 2 horas por dia sobre empreendedorismo, quando não tem dinheiro sequer para comer ou pagar a conta da luz. Significa que, por exemplo, pessoas que trabalhavam na construção civil, que é uma área de tanto desemprego, e que têm uma larga experiência, são chamadas para umas horas de formação, que de facto são fazer pequenas obras no centro de emprego, ou na IPSS, ou na Santa Casa da Misericórdia da Terra. Isto chama-se abuso. Não tenho muito a dizer. Isto é a descrição do que está a acontecer. Isto é um alerta, sobretudo, para a juventude. Ganhar dinheiro, sim. Ter o sustento económico, sim. Mas atenção à dignidade. E não se deixem enverdar nesses esquemas que a Catarina acabou de apresentar, que acho que todos nós sabemos que são verdadeiros. Não quer dizer que hajam milhões, não há certeza. Mas sabemos que há esquemas assim, em que o tirar das estatísticas é colocar nos chamados programas de formação, de inserção, não sei o quê, e é no fundo estar a trabalhar de borla para quem eles querem. De borla? Sim. fazer serviços, baixar o número de coisas, porque na realidade a pessoa está na mesma desempregada, está a ser escrava. Tem uma ocupação, mas não está desempregada para a estatística. Está a ser escrava a trabalhar de borla. Carlos? Eu não sei se ela vai concorrer ou não, mas acho que não, para todos os efeitos. Se esta deputada concorresse às legislativas, com certeza que eu votaria nela, porque é... Então, claro que concorre. Se ela é a líder do Bloco de Esquerda, teve no debate. Pronto, é ela o número 1. Pronto, eu sabia que o Bloco de Esquerda ia, todos vão, não é? Mas eu não sabia se era ela que iria ou não concorrer, mas imaginei que sim. Eu confundo muito em termos de quem é que é líder. Até sei que são partidos diferentes, mas eu confundo muito a Luísa. A partir de agora, quem estiver no... Ah, Luísa Polónia é dos Verdes e a CDU. E a Catarina Martins... Mas a Catarina... Quem estiver nos debates, já sabes que é a líder do partido. Portanto, é a candidata principal de cada partido. Pronto. Sim. Mas eu realmente acho que esta é uma pessoa muito sensata. A Luísa Polónia às vezes excede-se um bocado. Mas esta... deixa-me apanhar aqui os papéis que... Mas acho que esta Catarina Martins é uma pessoa muito sensata. E não é só por estar na alta posição, ela mesmo, parece mesmo ser uma pessoa muito sensata, que não sei, realmente fico, não sei, e acho que aquilo que ela apresentou, sem, como muitos fazem, não é? Eu também digo o que é que eu vou dizer agora. Não, ela, muito calmamente, sinceramente, é das melhores políticas, das melhores... Por acaso até se atrapalhou, ele ia falar duas ou três vezes. Mas é o nervosismo do seu primeiro debate nesta altura. Exato, mas não andou... Mas olha, já vi muitos, por exemplo, esta semana o Paulo Portas a fazer-me figura bem mais triste. Mas o Paulo Portas é triste. O Paulo Portas é triste desde o princípio. Desde que nasceu. Portanto... E depois isto é uma questão muito assertiva. É a mesma questão de perspectiva. O que eu duvido é que se ela fosse para o governo não fazia a mesma coisa do que é que eles estão lá a fazer. Eu duvido que ela não fizesse. Olha, vou dar um exemplo. Eu acho que o António Costa só vai fazer o mesmo que os outros fazem. Sim. Ou pior. Que é o mais vocês provável. Vão partir do princípio que ele ganha, mas isso... Se ganhar, eu acho que... O Jerónimo Martins... O Jerónimo Martins meteu dinheiro na Holanda. Era uma não o Jerónimo de Sousa, eu acho que ele vai fazer igual se fosse para o poder. Ah, mas achas que a Catarina... Mas a Catarina Martins, eu acho que ela iria fazer realmente a diferença. Tentar, mas os camaleões que andam lá à volta... Iam moldá-la ao género. Não, tens de fazer isto, senão ficas aí sozinho a bazar para o deserto. Não sei bem se seria assim. O Carlos ainda também está na utopia. Não, eu não sei se seria bem assim, por um motivo muito simples. Converse-te. A pessoa pode chegar ali com muito boas intenções. Mas passado 5 ou 10 minutos... Já está com a cabeça virada para não poder fazer aquilo que ela queria. Ou sai para passar pouco tempo, ou continua lá e faz o que lhe mandam fazer, ou o que dá jeito de fazer. Como aconteceu na Grécia. Queriam fazer diferente, os dois já saíram. Quero o Varoufax, quero o Tsipras. E as cartazes é que está muito bom. A cartaz é um registro de imagem, dá muito jeito na rádio, mas eu vou ler o que está aqui, e continuando aqui um dos conceitos para os jovens, e diz assim, jovem! Queres um emprego com... Isto é uma imagem já algo antiga que andei a espalhar pela internet, recebi hoje por mail. Jovem, queres um emprego com futuro? Ingressar numa carreira bem remunerada, com secretária, com motorista? Queres imunidade criminal e reforma aos 40 anos? Alista-te num partido político. E é este o futuro que temos que olhar. E nós vemos hoje em dia não, já há muitos anos que isto acontece. Porquê é que são 50 mil cães a querer saltar para o poleiro da política? Com as benesses que têm. É só benesses. E entre 100, há um que se encontra que quer mesmo mudar e fazer alguma coisa. Põe-no de lado, arrumam com ele. Nunca estemos mais tempo em política. Eu acho que o Pedro Passos Coelho, de certa parte, fez isso. De certa parte. E por isso é que eu fico em dúvida em qual dos dias é que votar. Mas, francamente, não vejo mais ninguém a... Qual dos dois votar? Sabes que quais é que fazes? Pedro Passos Coelho ou Catarina Martins. Ah, mas há mais partidos. Sim, mas eu estou a falar daqueles que têm... Porque assim, não basta ser só sincero, basta ter um plano. Não é? E o Pedro Passos Coelho não é tão sincero quanto ela, pelo menos não me parece. Embora achei de uma grande bravura o ele não se demitir, mesmo quando o Paulo Portas fez o que fez, começou a ganhar muitos pontos para mim a partir daí. mas para todos os efeitos pode não ser tão sincero, se calhar porque também não convém, ou porque não pode, mas tem um plano e tem uma estrutura muito mais pulsante do que tem a Catarina Martins, que por outro lado é mais sincero. Mas sigamos? Sei, deixa de ser. Sim. Sigamos. Sigamos. Mudo outra vez para o Carlos. Tem um provérbio. Acho que é a primeira vez aqui, desde que temos esse sistema. Não me lembro, nós trazemos provérbio. O Carlos vem aqui e vem melhorar isto. Às vezes eu trouxe sem estar programados nem nada. Também é verdade. Às vezes sim. Mas assim, conversa, programado, provérbio é a primeira vez que temos. Entra o Carlos vai na parte de silêncio que ele vai cantar. E o provérbio de hoje é... Não peças a quem pediu. Não sirvas a quem serviu. E vem no contexto de quê? Não vem no contexto. Só porque sim. Não, eu venho no contexto porque eu esta semana tive uma situação assim um bocadinho insólita. Eu não vou aqui adentrar muito sobre isso. Mas é uma questão pessoal que me colocou assim. Até com alguns problemas até familiares. E tudo porque eu decidi. Como é que eu posso dizer? Dar a mão a uma pessoa que... Como é que eu posso... É muito difícil sem dar a entender esta história. Mas bom, basicamente, isto tem a ver com uma questão pessoal que aconteceu nesta semana e é um bocado aquela lição do... Sabem, quando as pessoas, por norma, nós lhes demonstramos afeto, quando as pessoas, por norma, nós lhes demonstramos dedicação, damos tempo, é uma forma de não explicar com mais detalhes. Com dedicação, etc., por norma, a resposta que nós temos é ingratidão. E daí o não peças a quem pediu, não sirvas a quem serviu, eu entendo desta forma. Porque quando nós servimos a quem serviu, essa pessoa depois paga-nos com ingratidão, de estilo, com desprezo, com... É essa a ideia. Quando nós estamos a servir alguém que já serviu, essa pessoa, por norma, continua a ter a mania da grandeza, ou achar que nós que somos errados, ou... Sei lá, é injusto. Estás a fazer o que a pessoa já fez, mas e na cabeça dela é continua a ser ela a fazer as continua a ser ela a rainha, vamos dizer assim. Não é? Eu, na minha própria idade de 15 anos, já. Completados nesta semana? Olha, foi esta semana, portanto foi. Conclusão: já levei muitas pedradas destas. Fui amigo de pessoas que me mereceram para a amizade e tal. Eu senti-os conhecidos em qualquer coisa. Passado dois dias ou três já estava a levar pedras. E pessoas que ajudei e já, que já tinham servido, mas que depois já se julgaram num patamar superior e acabou. Infelizmente tenho muitos casos desses. Muitos, muitos, muitos. Por isso é que eu acho que quando nós servimos alguém que já serviu, a pessoa, por norma, vai descarregar aquela revolta, aquele desprezo. De ter sido serviço, por estar na mão de baixo. E quando se apanha um bocadinho menos na mão de baixo, já se julga que está na mão de cima e toca a dar pontapés. E em tempos fui eu que ajudei essa pessoa. Pois. Aliás, então fui eu que precisei de ajuda, então fui eu que precisei. E quando foi a minha vez de precisar dessa pessoa, tive... Pontapés. Pois, basicamente é isso. É a lei da vida. O mundo está assim e não temos mais nada a fazer. Por causa disso é que eu, felizmente, nunca apanhei nenhuma depressão, mas chegou a estar... Um bocadinho embaixo, se não soubesse dar a volta ao texto. E tinha os meus 12, 20 anos. Precisamente por causa disso. Eu ajudar as pessoas e levar pontapés, disse, não. Amém, isso tudo. Já na reta, iam falar mais? Não. Nem convém lembrar. Temos que combinar aqui um sinal visual entre os três. Quando é para passar assim o tema à frente. Isso é discriminação, é? Não, dá-se assim uma joelhinha. Agora dei uma joelhada aqui no material. É preciso ser bruto. Basta só assim. Uma efeméride já na reta final, como uma pequena. Também é mistura de efeméride, lição de história e desporto. Porque hoje, no dia em que estamos a gravar 5 de setembro, completam-se 45 anos desde o falecimento de Jochen Rindt. O Carlos, no final, vai perceber porque, também porque é uma das razões que me levaram a trazer isto. Jochen Rindt, curiosamente, nasceu a 18 de abril de 42, Morreu aos 28 anos, no dia 5 de setembro de 1970. Quem era Jochen Rindt, um piloto, não só de Fórmula 1, mas destacou-se na Fórmula 1. E que morreu, precisamente, numa sessão de treinos livres em Monza, Itália, onde, no, na data da publicação deste programa, disputa-se, curiosamente, amanhã, para os ouvintes. Disputa-se o Grande Prémio de Itália em Fórmula 1. E o homem faleceu lá com as invenções... Como é que é dizer? As disputas entre corridas, as brigas, não era pela corrida nuclear, mas era pela corrida ao primeiro posto. Tira-se mais uma peça, mete-se mais uma, vai sem asa, vai sem outra asa, e então, no meio de tantas invenções, a coisa correu mal. O Jochen Rindt, numa sessão de treinos, despistou-se. Também havia muito poucas proteções em relação a hoje, fora da pista, e o homem morreu por causa deste acidente. Jochen Rindt ficou na história, e aqui entra a parte histórica do desporto. Uma pista com este nome, não é? Jochen Rindt. Pista não, uma curva, não sei uma como da Áustria. O Jochen Rindt, que morreu e foi campeão no mesmo ano. Ou seja, é o primeiro, foi o único até agora, é o único campeão post-mortem da Fórmula 1. Como ele já tinha, ele os conseguiu pontos os pontos suficientes. E precisa... na penúltima corrida ainda podiam tirar o título, acho que era o Regazzoni da Ferrari, podiam tirar o título, mas o Emerson Fittipaldi, na altura um quase estreante, o Emerson Fittipaldi ganhou essa corrida e o Jochen Rindt, depois de morto, foi campeão. O Jochen Rindt era piloto da Lotus. É só isso. Ah, por isso. Ivan, eu acho que quanto a efemérides temos uma também aqui que deixar, não é? Que é o facto do nosso estimadíssimo colega Dom Duarte Joaquim Luís, ou Joaquim Pereira, conforme o dia, ou 2015. Exatamente. Estamos no ano dele, ter completado 15 anos. Exatamente. E no mesmo dia completaram-se 3 anos. Desde a primeira gravação de Conversas Aleatórias. Já agora, um outro facto também relevante, embora aqui assombrado pela nossa paragem, mas nesta semana também, no dia 1 de setembro, a Sexta completou um ano de existência. Um dos canais da Antena Web. Ia falar, Joaquim Pereira? Não, só ia dizer boa tarde. Não vamos nada, que agora o Carlos vai apresentar uma música e dizer qual é e não sei. Ah, é para fechar o programa. Agora, este eu gosto. Já ultrapassámos um bocadinho também a hora, não é? Uma música... Pois, precisamente por isso. 36. Uma música que também tem a ver com uma recordação, que foi coisa que nós aqui não abordamos, mas pronto. Ah, nós temos feito muito de recordações. Algumas, algumas. Pronto, então a recordação... Eu vou associar uma recordação ao programa de TV e depois ao programa de TV à música. Então, a recordação era as vezes em que eu ia às casas de fado com a minha irmã, ela cantava, ela era fadista. Então, eu ia lá muitas vezes a umas casas de fado, uma delas até já fechou, por isso é que eu vou falar o nome dela, que era o Moleiro de Matosinhos. Para onde é que a gente ia? Em 1990 e qualquer coisa, coisa pouca. A minha irmã tinha 14, 15 anos, 13, 14, 15. Muito... Isto em 92, por aí. 95, peço desculpa. 94, 95, por aí, então a gente ia, ou seja, há 20 anos, não era como agora, chegaram Matosinhos, não havia metro, não é? Então a gente ia de carro. Nem havia telemóveis. Não havia. Era coisa muito rara. Já havia. Já havia, mas era coisa muito rara. A Telecel surgiu em 1991 e a TMN... Não, a TMN em 91... A telemóvel existe desde os anos 80 nos Estados Unidos. Sim, mas aqui em Portugal, a TMN surgiu em 1991 e a Telecel em 92, portanto já havia, em 94, 95, mas era raro. Bom, mas isto para dizer que eu ia lá muitas vezes, então a minha irmã cantava fado, nós comíamos caldo verde, comíamos qualquer coisa assim do com género. Com chouriça. Claro. É lógico. Com a tora. Inclusive já disse à minha mãe, caldo verde sem chouriça não é caldo verde. Momento de culinária do Conversas Aleatórias. E era uma coisa fantástica, eu adorava. Embora aborrecia-me uma parte que era o fado, mas eu gostava das mesas, eu gostava de... Todas essas coisas. Do avião. Exatamente. Das velas, aquilo que depois eles apagavam as luzes, aquilo era tudo às duas das velas. E para lá traziam um risolzinho, não sei o quê e tal, pronto. Lembro-me muita coisa dessa altura, mas porquê que me lembrei disto hoje? Ontem para os ouvintes, hoje para nós, estava eu a almoçar e a pessoa que almoça comigo colocou na RTP Memória. E estava a dar um programinha chamado Fatos de Portugal, com vários intervenientes, entre os quais a Teresa Tapadas, e cantaram várias canções. E fecharam com uma canção que me traz outras recordações. Que era... Ser fadista, eu confesso. O fado nasceu um dia, quando o mento mal molia e o céu mar fungava. Senhor Fado, com José Neves, na Rádio Festival. Que foi um senhor que já faleceu. Foi um grande homem. Sem dúvida. Foi um dos que levou a rádio para cima. Rádio particular, digamos. Sim, sim. A rádio local, regional, sim. E foi sem dúvida. Pronto, eu não sei e foi se... muitos pais artistas. Foi também. E ele realmente ele tinha. Era um grande, uma grande voz. E uma coisa muito curiosa, que eu não gostava de fado. Mas por ele. Não, eu era obrigado a ouvi-lo, mas passei a gostar realmente por causa, ao fim de algum tempo, por ele, pela forma como ele falava do fado, pelo carinho que os ouvintes tinham por ele. Ah, oh, Sr. Neves, ainda hoje, ainda há tempos, isto aconteceu quando uma vez eu fui a uma consulta ao médico, e isto já em 2015. Bem, foi no dia. Ou foi em junho ou em julho. Daí eu ia no carro, foi em junho, eu fui no carro com o meu pai e tal, e vínhamos para casa e tal. Ah, oh, Sr. Neves! Oh, Sr. Paulo Jorge Moreira, como é que está? Ainda fugiu. Exatamente. É que a coisa estava de tal maneira entranhada nas pessoas. E aos anos. E aos anos, porque ele já deixou aquilo para há uns 10 anos, ou 12, 13 anos que ele já deixou a rádio. Ou seja, e a música que eles cantaram para fechar o programa, que é Ao Portela, não vais à janela. Não, porque é mesmo para ir. Eles diziam, Ao Portela vai à janela. Bem à janela. Pois. E fez lembrar os antigos tempos da Rádio Festival, que continua, ainda assim, eu acho que continua a ser das rádios mais fiéis àquilo que era, aos seus princípios, parece-me. E depois outra coisa, que é, faz lembrar os tempos em que eu fazia rádio, portanto, com as minhas cassetes de música, gravava as músicas e tal, e fazia os meus próprios programas de rádio. Curiosamente, e fechando outra vez, ou seja, onde comecei, com recordações, ou seja, fui de recordação para o programa de TV, TV para a rádio, de rádio para a minha escolha musical, e da minha escolha musical volto à recordação. Que é, esta semana, curiosamente, eu andei a recordar alguns registros das minhas primeiras, das minhas emissões, algumas de 2008, 2009, que eu fiz já numa rádio digital. Ou seja, já com músicas no PC, já com internet e tudo mais, mas andei a recordar coisas desse género. E uma delas, que é um autêntico tesouro, 20 de março de 2001. Aliás, sim, 20 de novembro de 2001. Que é uma data para mim, fica para a história, 20 de novembro de 2000, fica para a história. Então esse 20 de novembro de 2001, que tive a ouvir uma recordação, que era um ano de rádio. Coisa bonita. Já não é. E a música é qual? É esta, o Portela. Quem canta? Canta o Nuno da Câmara. Sim, é o Nuno da Câmara. Eu acho que era o Nuno da Câmara Pereira. Eu faço umas confusões com eles todos. Eu já não sei se era a Câmara Pereira ou se é só a Câmara, mas acho que é o Nuno da Câmara Pereira. Nuno da Câmara Pereira. Existe esse. Sim. É o Nuno da Câmara Pereira que canta. Ao Portela. E voltaremos para a emissão em que vamos recordar a volta do Tilde para o dia 13 de setembro. Se estivermos vivos. Se estiver. Então ficamos com Portela e até logo. Até logo. Oh Portela, vem à janela. Oh Portela, vem à janela. Que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Oh Portela, vem à janela. Oh Portela, vem à janela. Que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Assim pedia toda a gente lá na aldeia, que se juntava mesmo em frente à sua casa, sofrendo aquele que em espera desespera pelo roxinol que não mais abria asa. Longe à noite toda a gente aguardava só mais um fado, ainda outro sem ter fim. Quando a janela tristemente se fechava, falava o povo e a cantar pedia assim: Oh Portela, vem à janela.